Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O cancro do colo do útero mata uma mulher por dia em Portugal. É esta realidade que dá hoje o mote ao Seixal Saudável. Para falar sobre esta doença, temos em estúdio Cátia Duarte Costa, médica de Clínica Geral e Familiar no Centro de Saúde de Fernão Ferro. A entrevista é conduzida por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Todos os anos são diagnosticados em Portugal cerca de 900 novos casos de cancro do colo do útero e a cada dia morre uma mulher vítima desta doença. O que é que provoca o cancro do colo do útero? É a infecção por o HPV, como nós sabemos, portanto, é o vírus papiloma humano, que é um vírus transmitido sexualmente e que cerca de 50 a 80% das mulheres estarão infectadas com o cancro, portanto, com o vírus, com este vírus mencionado, mas que a infecção por si só não basta. Portanto, sabe-se que cerca de 100%, portanto, a totalidade dos cancros do colo do útero, portanto, tem a ver com esta infecção, mas é preciso que haja outros fatores associados, como, por exemplo, a própria suscetibilidade da pessoa, suscetibilidade individual, portanto, genética, como alterações da imunidade, que pode ter a ver, por exemplo, com desnutrição, má alimentação, portanto, com o tabagismo, com pessoas que têm alguma doença que as pode imunodeprimir de alguma forma, e, portanto, não basta só a infecção, mas ela pode progredir, portanto, associada a estes fatores, para lesões pré-neoplásicas, e só uma ínfima parte é que evolui para cancro de colo do útero. Que sintomas estão associados a este tipo de cancro? Os sintomas associados, portanto, são muito variados. Este cancro tem um período de latência muito grande, portanto, desde a infecção até que se instale, demora cerca de 20 anos, em média, e, portanto, normalmente é assintomática. Em estadios mais avançados da doença, pode ocorrer, portanto, uma hemorragia vaginal anormal, que nas mulheres em idade fértil e sexualmente ativas traduz por uma hemorragia durante a relação sexual, mas que também pode ser, por exemplo, uma hemorragia portanto, intermenstrual, portanto, não na menstruação, mas durante o ciclo menstrual, e também hemorragia nas mulheres pós-menopausa, que não é normal. Qual é a idade mais comum para a manifestação da doença? Não há uma idade mais comum, portanto. Sabe-se que este cancro atinge as mulheres normalmente em idade fértil, mas a idade varia muito consoante, portanto, o rastreio que a mulher faça. Portanto, se for uma mulher que vá ao médico e faça um rastreio regular, a idade de diagnóstico será uma idade muito mais avançada, em princípio, não é? Ou será uma idade, mas, portanto, com lesões muito mais precoces, portanto, com uma sobrevida, obviamente, muito mais aumentada. Se for uma mulher que não vá regularmente ao médico, pode ser diagnosticada, portanto, numa altura é mais velha, portanto, em idades mais avançadas, também com estadios mais avançados da doença e, portanto, consequentemente, uma menor sobrevida, portanto, adjacente. Eu diria que, aliás, aquilo que está preconizado e aquilo que os dados oficiais são que realmente a idade de manifestação ronda os 45 para os 55 anos, mas, portanto, com esta ressalva. E em termos de prevenção, o que é que deve a mulher fazer? Há duas situações, portanto, uma que já se conhece, portanto, a vacina do cancro de colo do útero é uma forma de prevenção, portanto, a vacina não cura absolutamente nada, ela só previne, portanto, segundo o Plano Nacional de Vacinação, ela está atualmente disponível para as raparigas aos 13 anos de idade, portanto, que fazem esta vacina, mas a vacina, como eu disse, como não cura nada, ela deve ser, obviamente, realizada em mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual. Os dados que existem, portanto, mencionam que pode ser administrada até aos 26 anos de idade. A partir daí, deve consultar o seu médico para ver se tem mesmo indicação ou não. Para além da vacina, há também o rastreio do cancro de colo do útero, que é realizado pelo médico, seja de família, seja pelo ginecologista, através de uma citologia cervical, aquilo que vulgarmente as pessoas conhecem como Papa Nicolau, que deve ser feito de 3 em 3 anos, após iniciar a atividade sexual e após ter 2 citologias anuais negativas e consecutivas. Queria só ressalvar que não é necessário haver uma citologia anual. Isso não está provado exatamente, porque, como eu disse, desde a infecção até à progressão para cancro de colo do útero, portanto, tem um período muito longo e, portanto, este não é necessário ser anualmente, exceto nas pessoas que têm maior risco, mas essas também devem ter aconselhamento específico. para as pessoas em geral. Portanto, é uma citologia de 3 em 3 anos, permite-nos detectar precocemente lesões pré-malignas e, portanto, conseguimos tratá-las atempadamente, evitando que a mulher tenha cancro. É com estas medidas de prevenção contra o cancro do colo do útero que terminamos o programa de hoje. Regressamos na próxima semana para falar sobre hortas urbanas. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.